Alguém tu a fé botas e o vlejê teu como se o nosso vão. Leio lima que alguém tu a fé botas e o vlejê teu como se o nosso vão. Aqui que se é tu pato leme de garçom se baculo. Yeah. saber. Eu não quis jogar, só se o cocô foi colocado na mão. O cocô que é fama, o cocô que é fama. Eu vou se chamar a levar de maté. Pode que eu fique, pode gir. Lá também a fé manger, tio água, venda poisson.